aqui. Essa porra aqui é Goiânia, é recorde. Cartel Gangsta Pé 2009. É tudo nosso, vagabundo. E o som aqui é Gangsta. Tanta mar, nada pode mudar. Mas quantos vão cair dessa bar? Eu já tentei, muitas vezes livrei, mas até onde não sei, chegarei. Com muita fé, do jeito que Deus quer. Quem não quer, de mulher, de rolé. Eu vou chapar com champanhe, caviar, só gata pra nós brindar. Vitória, quem duvidar só vai poder olhar quando a favela chegar, rapaz. De coça, eu vou bolar junto aos compassar, raposa, grana, grana pra gastar. Só sofredor virando vencedor, quem lutou não se atrasou, só lucro. Vitória, eu curto soletrar, inspirar família, favela. O som aqui é Gangsta. O som aqui é Gangsta. O som aqui é Gangsta. O som aqui é Gangsta. Pode falar, cê é bom pra julgar. Só julgar vai se ferrar, se atrasar. Que cê ganhou, quanto em dinheiro, fuleiro, cabueto, se arrombou. Luta ganhar, pra essa boca calar. Comédia vai se calar, na bala. Vou me esquivar, até onde aguentar. Me livrar, malícia, no olhar. Grama, grana, ferro pra sossegar. Ou será pra se ligar, nos cana. Só com passar eu posso confiar. Se infiltrar, polícia, já tão lá. Se organizou, no concurso passou. Nós pagou, ele passou, só lucro. A mafia, veste corpo, rapaz. Já tá lá, se vir botar, vão ligar. Eles falhar, nós se adiantar. Se informar pra máquina, planejar. Vitória, eu curto soletrar. Inspirar família, favela. O som aqui é Gangsta. O som aqui é Gangsta. Passa mal um pouco desse bagulho, é 50 gramas. O som aqui é Gangsta. O som aqui é Gangsta. Isso aqui é só uma prévia de tudo que vem aqui. Filho igual em Erre, vai descarcar o Gangsta PR. O rap Gangsta vai crescer aqui no estado de Pernambuco. Porque é o som da favela. É o som que nunca vai virar as costas pra favela. Gangsta rap, pernambucano. Gangsta rap nordestino, é o final, é tudo nosso, é tudo nosso.